Calma aí, deixa eu... Não, calma aí, deixa eu arrumar meu microfone que eu... Vamos começar? Vamos começar? Aê! I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attached. É isso mesmo, tá começando mais um Buraco Negro. Eu sou o Jonathan e eu não gosto de música. É, a gente sabe. A gente sabe, assim, Jonathan, dá pra ter uma pauta fácil, vamos gravar? Ah não, isso aí precisa de muita preparação. Quero ter mais trabalho. Passei a odiar a música desde o momento que você falou assim, não, coloca essa música aqui em tal minuto do podcast. Passei a odiar a música. O cara traumatizado. Desculpa, a maioria das vezes foi eu. Todas as vezes foi você. Cara, chato, bicho, você é louco, meu. Olá, pessoas de boa índole, quem tem um umbigo estufado também. Tamo aí pra mais um podcast e esse vai ser engraçado, meu irmão. Meu já... Deus do céu, que monte de umbigo dos outros. O que tem a ver a pessoa com não. Umbigo estufado? Abraço nonsense e vamos embora, mano. Salve, Caio. Salve o Caio, gente. Abraço. Ô, desgraça! Aqui é o Caio Lopes falando e estamos aí mais uma vez, né? Cagando regra e passando vergonha na internet. Alô, galera, preparado pra preparar? Cara! Cabelo do mano! Alô, galera preparada pro impreparável. Aqui é uma. O Caio perdeu os lados aqui. A introdução toda vai ficar preto e branco. Vai contar preto e branco a tela, tipo, tá mostrando ele. Ai, vai mano, ser a mesma coisa. Perdi os lados, que vai, volta aí, caralho. Alô, galera preparada pro impreparável. Aqui é o Michael e bem-vindo a Target Radio Top 40. On Target. Esse cara manja de inglês, mano. Mano, esse aí, rapaz. Se ele não fala inglês, eu não falo. Ninguém fala, nem o Trump fala inglês. E hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, né? A música, a relação que a gente tem com a música no nosso dia a dia. Como que a gente cresceu com a música, porque nem só de desenho vive o homem. É isso aí. O que a gente escuta, onde vive, onde moram, o que comem, sexta-feira, no Globo é Target Radio. Ai, bora ver o jogo. O Ministério da Saúde recomenda, não escute esse podcast montado no seu hipopótamo. Primeira semana! Começando o topzera dessa semana, eu vim trazer mais uma vez um canal de YouTube, porque a gente só consome YouTube nessa porra. É isso aqui aí, mesmo. A televisão está morta. YouTube está morrendo. Não, tudo bem. Enquanto, até ele morrer, eu vou continuar vendo. TV aberta morreu também. É verdade. Já era. Então tá bom. Vou recomendar um canal americano, First We Feast, que é um canal que ele tem um quadro nele, né, vamos dizer assim, mas é o mais conhecido dele, que é Hot Wings. Ele traz sempre uma celebridade e coloca ali as asinhas de frango com as pimentas. E, tipo, vai de uma pimenta bem de boa até uma pimenta que, tipo... Estourar pode, o cu do balão. Não, você vai se arrepender de ter comido pimenta no outro dia, porque vai acabar com todo o seu intestino, inclusive a parte final dele, que é o ânus. Obrigado pela aula de anatomia aí, vai, continua. Obrigado, pai. E, cara, ele fez já muita entrevista foda pra caralho. Nessa temporada que começou desse ano, né? O primeiro entrevistado, se eu não me engano, foi o Gordon Ramsay. Então, tipo, foi fudido pra porra. Ele trouxe uns bagulho muito louco. Tipo, ele passou numa farmácia antes, comprou um monte de negócio, produto. Ele chegou no farmacêutico e perguntou... O que tira a ardência de pimenta da boca? Ele comprou tudo que o farmacêutico deu pra ele, ele levou usando pra usar no meio do programa. Tipo, ele já trouxe entrevistado como Natalie Portman, Kevin Hart, Ken Jeong, que é o cara que fez o Se Beber Não Case, é o chinês. Ah, tá, o doutor, né? Isso. Tô ligado. É, ele já trouxe também jogador como Kevin Durant. Tá, e mas qual que você mais curtiu? Cara, a entrevista mais da hora que eu vi dele foi a do Terry Crews. Terry Crews, o cara é engraçado, não tem jeito. O cara é engraçado na vida real. Pra você que não conhece Terry Crews, famoso pai do Chris. Pai do Chris. E... Negão das branquelas. É. Também. Ele é um tesão, né, mano? E, cara, é muito da hora as entrevistas que o cara faz. E aí, não, seguindo essa receita de sucesso, já teve um canal brasileiro que copiou a fórmula deles. Não é cópia, é inspiração. Mas, e dá bom do mesmo jeito, então, créditos para quem criou. Bom, e seguindo esse caminho aí do YouTube, né, de vídeos, eu vou recomendar não só... Não vou recomendar um canal, né, eu vou recomendar um vídeo em si, de um canal que eu acompanho. E, cara, olha aqui, ó, dando voltas aí no podcast, não vai ser o Rafael que vai fazer coisa motivacional dessa vez. Ah lá. Eita! Estamos há 10 dias sem falar sobre coach. Sobre coach. Nosso recorde foi 10 dias. É o canal do Daniel Cajal, que na verdade agora ele se juntou com o canal da produtora dele, né? O nome do canal é Milk TV, que é o nome da produtora. Uhum. E ele faz vários quadros, né? Falando, tipo, sobre produtividade, assim... Meio que o que dá na telha dele, tipo assim, que dá vontade dele falar, ele vai lá e grava um vídeo falando sobre isso. Além de tem outras produções fodásticas lá que eu tomo como inspiração meus trampos. Mas eu queria recomendar um vídeo que ele fala sobre não sabote o seu talento. Uhum. É que ele basicamente fala, porra, tem muito... hoje com a internet tem tanto negócio das pessoas serem mais que verdadeiras, né? Tipo assim, elas querem por tudo colocar a sua opinião naquilo ali. E, tipo, muita dessas pessoas acabam hateando, né, muito trabalho, acabando falando muita merda, muito trabalho. E muitas pessoas se sabotam porque pensam que todo mundo vai ser assim com você. É. E eu me sabotei, né, recentemente por conta disso. Como vocês sabem, eu viajei pro Panamá. E desde que eu viajei pro Panamá, tipo, eu gravei muita coisa lá. Tipo, eu acho que tem quase 70 GB de arquivo bruto de vídeo lá do Panamá. E eu... Tô enrolando pra fazer um vídeo sobre a viagem e me sabotando, porque, tipo assim, eu percebi que eu tava com medo da reação do público. Saquei. E muita gente acontece isso, tipo assim, muita gente tem esse problema. Fala assim, eu não vou... fazer um vídeo no YouTube é fácil, por que que você não faz? Não sei o quê, tipo, meio que se sabotando, não quer fazer isso. Não, o Caio fala que toca guitarra, mas eu nunca vi tocando guitarra na vida. Rockstar, baby. Tem que pagar, né? Você acha que é de graça, talento? Então, tipo, só assim, acredito vendo. É, então, mas tem algumas pessoas que se sabotam nesse sentido. Tipo assim, eu tenho um talento aqui, mas... Saquei. Nossa, surgiu um novo coaching aí, meu. Tá certeza. Vendo? Potencial, vai tomar no menino. Olha lá. Vazou de Prudente, caralho. Eu sou o coach de Prudente. Agora vai se fuder. Mas legal, interessante. Interessante. Vamos deixar o link aí na descrição do podcast pra você ver o vídeo. O vídeo curtinho, se não me engano, tem 7 minutos. E é bem inspirador o que ele fala. Tanto é que eu lancei um vídeo aí, ó. Mas isso aí, é nóis. Vai lá. Já puxando essa onda filosófica, cara, eu vou recomendar pra vocês um podcast novo que eu estou ouvindo, que chama Boa Noite Internet, do Cris Dias. Cara, basicamente, o Cris Dias é um cara já da onda do podcast faz uns anos aí. E ele largou o trampo dele pra viver de podcast. Se eu não me engano, acredito que é isso. E é um podcast baseado, tipo, é um diário, tá ligado? Ele pega uns tópicos que ele trabalha em cima, reflexões, e você escuta ele falando sozinho. Geralmente são episódios de 20 minutos, são episódios curtos, e são temas bastante pesados e muito foda, cara. Tem um episódio, o segundo episódio dele, que ele lançou, que chama Você Não É o Seu Crachá. E trabalha muito sobre o que é o trabalho, né? Ele fala muito sobre o que é o trabalho atualmente. Que às vezes a pessoa vive 30 anos numa empresa e depois quando sai do trabalho fica sem rumo. Então é, assim, interessante, é um trampo muito foda que merece ser exaltado. E seguindo essa onda filosófica aí, escutem. Da hora pra caralho o trampo dele. Eu consegui já escutar um episódio e, cara... É um papo um jeito de fazer que se torna uma autoterapia, como ele mesmo disse. Sim. Então, isso serve de inspiração até para outras pessoas que não precisa lançar na internet, mas se quiser fazer, é um bom método de um jeito de fazer uma reflexão da sua própria vida. É, todo mundo tá fudido igual você. Então, uma pessoa tendo um conhecimento maior já vai conseguir se identificar, meu querido. Não, o grande detalhe dele é que, de forma simples, ele consegue trazer uma compreensão foda. Foda. E ele, em pouco tempo, consegue deixar o podcast dele completaço. Então, ele tem um método bacana de fazer esse trabalho dele. E não é cansativo. Ainda mais por questão de ser questão de minutagem baixa. Então, cara, se você não escutou, perde esse tempo pra escutar, porque nós já escutamos também. Perde não, ganha esse tempo aí, velho. Da hora. Top. E o que eu vou colocar também é uma influência que eu tive do Caio. Óbvio que, se é influência do Caio, tem cerveja no meio. Ai, meu Deus do céu. Então, é uma página do Instagram e é o Sommelier da Depressão. Nossa, mano. Esse cara é muito foda. Ah, e aí, o cara é foda, velho. Tipo assim, se você curte tomar sua cervejinha, mano, vai lá que você vai ter uma aprendizagem foda. O cara é... Mano, é o rei da internet, não tem jeito. É o rei da cerveja. O cara, ele mata todos os outros cervejeiros. Que bota copo sujo. O cara é... Não, o cervejeiro não. Os caras querem dar uma de influencers aí, muito foda. E na verdade são Zé Ninguém. E ele fake dá uma influencer dessa nele. Mano, segue ele. Se você curte tomar essa cervejinha, você tem que ter esse cara no seu Insta. Se você não tem, você não sabe de nada. Essa é a realidade. E ele vai melhorar seu dia, irmão. É engraçado, então, velho. É demais, o cara é foda. Segue lá que você vai estar melhorando o seu Instagram, velho. E lavem seus copos de cerveja, seus animais do caralho. Por favor. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. Então, começando o nosso episódio, eu queria perguntar pra vocês, qual a relação de vocês com a música? Tipo assim, como que vocês começaram assim, desde a primeira lembrança, falaram assim, puta, eu tô escutando esse negócio porque esse negócio é legal. Tipo assim, isso aqui que é música de verdade. Tá bom, beleza. A minha relação com a música, cara, eu escuto a todos os lugares, em todos os momentos. Eu acho que é difícil eu passar um dia sem escutar pelo menos alguma coisa, independente do gênero ou do estilo. É, sem contar com música de rádio também, porque rádio ligado você não tá escutando porra nenhuma, né? Uhum. Só que eu acho que a música na minha vida ela é essencial, cara. Ela dá o tom do meu dia, basicamente, assim. Inclusive, playlists de 7 songs aí que te botam pra baixo, mas tem dia que é bom ficar tristinho. Tem dia que você precisa de um pouco de tristeza. Tem dia que é bom, mas e vocês, escutam? É, minha vida também é movida a música, cara. Apesar de não escutar com a frequência que eu gostaria, mas sempre que possível eu escuto música, principalmente o lugar que eu mais escuto é dirigindo. Dentro do carro. Uhum. Porque ali é um momento que já me tranquiliza e a música só me coloca no tom que eu preciso estar. Se eu quero ficar mais animado, eu coloco a música mais animada. Se eu quero extravasar, eu já coloco a música extravasa ali pra... Ele joga tudo. Inclusive, o que eu escuto dentro do carro fica chiação, ali dentro do carro. A chiação tá liberado. E você, Rafa? Ah, mano, com certeza, a música é foda, não tem jeito, ela realmente determina o que vai ser o nosso dia. Eu que trabalho andando constantemente com o carro, é inevitável. Eu tenho uma relação com a música desde pequeno, em questão de ouvinte da música, né, no caso, não de artista ou coisa semelhante, mas ela realmente faz uma diferença no caminhar do seu dia. E pra mim, eu ouso dizer que já fazem... anos que eu não passo um dia sem escutar música. Não, a minha relação com a música também, ela mudou muito, né, tipo, com o passar dos anos. Não pelo estilo, né, mas só pegar, tipo, pô, escuto música, sei lá, deve ser desde... A gente escuta música desde quando a gente nasce, né? Só que eu lembro que, tipo assim, eu comecei a escutar música, comecei a falar assim, tipo, eu quero escutar aquela música, né? eu acho que é quando a gente dá conta que aquilo ali não é só um barulhinho legal. Uh-huh. É. Quando o Mike ganhou um MP4. Ele tinha um MP4 que tinha, tipo, a playlist inteira do Vitor e Léo, que era o que meu pai escutava. Caralho, velho. Na moral, meu... a gente escutava aquilo como se não houvesse amanhã, né? Tipo, caralho, puta que pariu, o Vitor e Léo vai acabar amanhã. Todas as músicas hoje. O primeiro DVD que o Vitor e Léo lançou, meu pai colocava todos os dias, às 6 da manhã, pra tocar, no som da sala. E todo mundo tinha que acordar naquele horário. Abria a porta de todos os quartos. Ele fazia questão de todo mundo acordar. Cara, não vazava. Peso... Não, e o pior, ele saía de casa. Ele deixava tocando e saía de casa. Cara, é tortura isso aí, tá ligado, né? Pesadelo ser acordado com o Victor e Léo todos os dias. Eu acabei gostando. É uma das poucas bandas dupla sertaneja que eu gosto. E conforme os anos foram passando, cara, hoje eu não escuto mais, tipo, música, vamos dizer assim, normal. Eu não escuto mais, tipo assim, porra, vou abrir o Spotify ali e vou colocar, sei lá, colocar a playlist da Katy Perry pra escutar, né? Sim, tipo, sim. Dando um exemplo, né? Não veio nenhuma outra banda na minha cabeça. Nossa, pra você lembrar da Katy Perry, parabéns. Tanto é que hoje, tipo assim, eu escuto muito trilha sonora, tipo assim, porque como eu trabalho com produção de vídeo, sou obrigado a procurar diversos tipos de trilha. E tipo, tem um site em específico, eu não vou fazer propaganda aqui, mas tem um site em específico, cara, ele tem, tipo, muita... parada, tipo assim, quer música mesmo, mas sabe aquela música que você fala assim, putz, isso aqui é música de só que... Assim, que você, tipo, vídeo, sei lá, sobre Londrina. Músicas faz um vídeo não cantadas, né? Não, tem música que, cantada. Não, digamos aí que o seu foco mudou, né? Hoje seu foco é outro, você consegue prestar atenção em outras situações dentro da música, não é isso? Isso, tipo assim, eu não escuto mais a música, eu acho, só pelo fato de gostar da música. É pra um objetivo. É mais pra um objetivo, tipo, que nem o Caio falou, tipo assim, ah, às vezes eu tô meio, tipo, meio, como diria minha avó, borocochoso. Borocochoso. Eu escuto uma música mais depresse... Opa! Depresso. Depresso, eu escuto depresso. Eu escuto uma música mais, tipo, depressiva, vamos dizer assim, uma música mais, mais tipo, XXXTentacion. É, tipo, sim, sim. The Neighbor. É, e quando eu tô mais alegre, tipo assim, puta, eu... Meu Deus do céu, eu preciso escutar alguma coisa pra me motivacionar, né? Tipo, aí eu ligo pro Rafael. Cara, falei errado. Eu coloco uma música mais motivacional mesmo. Tipo, e é legal que nesse site você pode colocar exatamente isso. Pode colocar assim, uma música, sentimento, né? O sad songs, né, basicamente. Ah, cara, mas é o... Spotify. O Spotify também não, procura, só que você acha uma playlist de alguém que fez com esse nome. É, então, só que no Spotify você coloca lá, que o Mike falou, você coloca assim, tipo, lá, música. É, música motivacional. Aí beleza. Aí vai ter, tipo, um estilo de música motivacional. Isso. Só que nesse site de trilha, não. Você pode colocar lá, tipo, ó, aí eu quero um rock clássico dos anos. Ah, tá. Que são seja mais. Motivacional. Sim, saquei. E são com uma mais. Batida, tipo, a 30 RPM. Saquei, são mais, é uma pesquisa mais detalhada. É uma pesquisa. Eu não sei se é RPM, eu esqueci o nome. É RPM? Não é RPM, né? É um motor, o bagulho, né? Continue, eu não lembro. É BPM. BPM. Batida por minuto. Isso, é. Continua. Nada aconteceu. PBP. Não, BPM. Batida por BPM. Minuto. BPM. Isso. PPM. PPM? Pirocada por minuto. Penetração por minuto. Vai. Mas, tipo assim, eu saquei. Você escuta a música agora por um objetivo. É o que a gente, tipo, a gente vive agora numa era de playlist, né? É o meio que a gente tava falando. Que nem o jeito que você escuta, de você ir selecionando ao máximo, você pega várias trilhas de vários compositores diferentes. É o mal que o Spotify tá trazendo pra essa geração, tá ligado? Sim. Que, ninguém escuta um álbum inteiro. Tipo, eu escuto porque é um jeito que eu consumo a música. Fala, Rafa. Nessa questão, eu tenho um ponto um pouco diferente. Porque, assim, pra mim, essas playlists trouxe uma parte mais eclética pra mim. Por quê? Nessas playlists apresentou pra mim, no mesmo gênero, outros autores, né, de música. É. Compositores. Artistas. Artistas. Caralho, tá atores. O cara... Autores. Artistas. Autores tava certo também. Vai, fala. Me apresentou outros e que trouxe novos gêneros pra mim. Por quê? Às vezes a pessoa grava aquela música que tá naquela playlist, mas o gênero dela, o forte dela é outro. E isso pra mim foi essencial pra mim trazer um mundo mais eclético, velho. Então, o Deezer, que eu uso o Deezer, trouxe pra mim uma mudança de gosto musical muito grande, cara. Eu já não gosto. Eu acho interessante, sim, que as playlists existam, porque assim, tem pessoas que gostam, que nem você falou que você curte. Só que o conceito que eu tenho de música é o álbum é uma obra, tá ligado? Eu acho que eu já tinha falado nisso no outro episódio. Quando um artista ele faz um álbum, ele tem começo, meio e fim. Porque senão ele não teria escolhido aquelas músicas pra estar naquele álbum, entendeu? Uhum. Então quando você pega só um trecho e mete numa playlist, seria basicamente de você pegar um filme muito foda e só colocar uma cena pra você assistir. Pode ser que funcione, a maioria das vezes funcione, é uma música muito legal. Só que você perde o contexto, você perde a obra e perde a arte que o artista tá querendo passar pra você, tá ligado? Não, realmente, tem muito... esse ponto... Tem... Ah, fala. Esse ponto você tem total razão, por quê? Eu acompanho, o último que eu tô acompanhando agora é o Slipknot. Slipknot. Uh-huh. E ele eu tenho acompanhado o álbum inteiro. Então, realmente tem essa pegada. Então, no meu caso, o que diferencia são os momentos. Porque tem momentos que eu tô pra playlist e tem momentos que eu estou pra álbum. E o último álbum que eu escutei do Slipknot, aí, no caso, foi essencial. Porque entrou nessa questão que você tá falando. Então, no, acho que varia um pouco a questão de momentos pra mim. É isso que você mas fala, a maioria da população atualmente, botar assim, dos jovens, é só playlist, cara. Tanto que os artistas, tem muito artista que só tá lançando single. Que fala, velho, que nem K-pop, botar aí Blackpink, uh-huh. que é o que tá bombando agora no mundo pop aí e tal. Só lança single, é muito difícil. E depois eles fazem um CD com 4 singles. Mas, pô, isso não é CD, caralho. Não é mais CD. É, sai dessa. Eu acho que foi o próprio Drake, se eu não me engano, deu um parecer esses tempos na internet falando, eu não vou mais lançar álbum, não tenho porquê. O tá mercado não suporta mais você lançar um álbum de 10, 12, 14 faixas. O melhor é eu trabalhar durante 3, 4 meses em 4 faixas, soltar lá no Spotify e boa. Daqui a pouco eu lanço outra e eu posso variar muito mais os meus tons. Isso ele dizendo como um artista. E faz muito sentido isso. Foi o que eu falei. Quando você tem um álbum, você meio que... É que tem começo, meio e fim. Você não destoa muito dentro disso. Não, porque, tipo, você tá trabalhando nisso aí, vamos colocar, a média de 1-2 anos, uma banda acaba passando pra produzir um CD. E, cara, o CD começa com um foco e normalmente ele não destoa daquilo ali. É, sim. E trabalhando 1-2 anos naquilo, às vezes o cara enche o saco. Chega no final e não aguenta mais ver aquela porra. E no final, ele ainda tem que fazer a turnê do CD. Não, é um problema muito grande. Tanto que as bandas antigamente, que elas eram muito cobradas pra ter álbum, faziam umas coisas muito bosta. Pô, tem muita banda de rock aí fodástica que tem uns álbuns... Puta bem que pariu, merda. Esse DC bem... que o diga, mano. 39 álbum e tem muito lixo. Mas eu acho que essa parada também do álbum, ela, tipo, com os próprios shows, o mundo foi crescendo, né? A necessidade das bandas saírem do seu local de origem e viajarem o mundo inteiro. Sim. Né? Foi fazendo com que as bandas, com que esses discos fossem morrendo. Porque você pega uma banda, tipo assim, beleza. Pegar o único exemplo que veio na minha cabeça agora é o Avenged Sevenfold. Uhum. Beleza, lançamos o álbum Nightmare, né, que é de 2010, eu acho, 2010. Assim, lançamos esse álbum, vamos fazer uma turnê no mundo inteiro? Vamos, beleza, que música que a gente vai começar o bagulhado? Vou começar com Nightmare, beleza, qual que é a segunda música? Critical Acclaim, que é de um álbum de 2007, sim. E, tipo assim, eles ficam variando, tipo assim, entre uma música do álbum novo ou uma música do álbum antigo? Uma música do álbum novo ou uma música do álbum antigo? E isso, tipo, mostra claramente que o álbum, tipo assim, é lógico, né, que é a necessidade do fã querer escutar a música antiga, mas eu acho que ao mesmo tempo é a necessidade deles mesmo falar assim, porra, a gente fez um álbum, só que existem vários pedaços de merda no meio desse álbum. Sim, saquei. Assim, eu acho que isso meio que foi acabando matando essa parada do álbum em si. Mas aí, interessante, nunca tinha pensado nisso. Tem muita cara. Banda que eu não escuto o álbum inteiro porque tem música merda mesmo. Não é porque eu não quero, porque a música é merda. Eu escuto o álbum inteiro pra ver as músicas merda também e depois excluí-las, mas funciona. Não, porque no último caso que eu acompanhei, que eu achei foda, foi o Kendrick Lamar. É, ele fez um álbum fodástico, velho. Foda. Sim, sim. O que eu vejo é que tem gente que investe pra fazer um álbum foda. E tem outras que juntam pra tentar fazer um álbum foda. Exato. Então, que entra no caso dos pedaços de merda dentro do álbum. É, não, às vezes não é nem álbum foda. Eles juntam pra fazer um álbum, ponto. É simplesmente pra ter um produto pra vender. E eu falo justamente, assim... Justamente. É isso que eu penso. E eu falo assim, eu defendo a arte do álbum, de ter um conceito e tal, não sei o quê. Mas muitas vezes é um lixo. Tipo, o último álbum do Arctic Monkeys. Puta que pariu! Tentei escutar umas 12 vezes, eu acho que eu dormi em 11. E a última que eu escutei, eu achei pegou a raiva. Peguei raiva. Nossa, velho. Na moral. Além disso, também tem a parada, tipo, que a gente acabou de começou com isso, né? Que a música, ela muitas vezes transparece aquilo que a gente tá vivendo. Né? Que é, tipo, ah, eu tô num momento mais borocochozinho, mas tá uma música nesse estilo. E dentro do próprio álbum, eles viajam nisso, tipo assim. Meu Deus do céu, fritação essa música. Tá. Aí a próxima música, tipo assim, a música, ai meu Deus do céu. Ué, estou mas... triste. Estou titinho. Estou tristinho e pudito. E eu não quero escutar. Às vezes eu não quero escutar, tipo, a música pancadona, às vezes eu não quero escutar a música. Saquei. Triste, por não, isso eu entendo, eu entendo. Nas playlists. Eu sou a geração playlist aqui, cara. Não. O jovem de hoje em dia, né? Não tem mais apego pelas artes. Mas só que também existe outro estilo de playlist aqui que eu até peguei. Cara, eu tentei ir no final da playlist, eu não consegui. Eu fiquei rolando aqui meia hora, olha isso aqui. Não. Ó, tá liberado fazer playlist com até 80 músicas. Sim, vamos não. Colocar 100 que é pra colocar o número redondo. Isso aí tem quanto? Tem uma playlist, eu não faço a minha ideia, eu tenho que ver no PC depois. Mas essa daqui, ó. Começa com... Normalmente aparece o tanto de música que tem na playlist. Na verdade, tá aparecendo só as horas aqui. Ó, tem 220 horas de música. Puta que pariu. Tem mais de 3 músicas aí. Certeza. A playlist começa com Living on a Prayer, do Bon Jovi. Você rola, dá umas roladas pra baixo. Você vai ver aqui, ó. Ele se Ah, não. Aí o cara não sabe novo, fazer playlist ter, também. Tipo, ó, XXX Temptation, tipo, é foda, tipo. Aí o cara também viajou na maionese, né? É o famoso... Não, esse aí é o cara que não sabe usar Spotify. Ele pega as músicas que ele escuta na rádio e vai adicionando tudo na mesma playlist. Ele não separa, ele foda-se. Pra ele, tanto faz ele escutar o Vitor e Léo e logo depois escutar o Avenged. Pra ele, tanto faz. Por isso que meu ponto tá certo. Playlist é uma merda e um álbum é legal. Então, vamos lá, graças. Playlist é ruim quando é dos outros. A playlist quando é sua é boa. É, não, eu tenho playlist do meu coração aqui também. E qual que foi a influência dos seis também, tipo, né, na música? Assim, hoje o Caio escuta é o adolescente revoltado que só escuta rock. O Rafael, eu não sei porquê, mas toda vez que eu olho pro o Rafa Rafael, também, o Rafa também. O Rafael não tem cara de agroboy, agroboy. O Rafa é agroboy. Acho top. É. Eu tô tomando o cu vocês tudo, velho. Puta que pariu. O Rafael, o tipinho heterotop. Heterotop é agroboy. Entendi o que você falou, velho. Linguagem jovem, Rafael. Linguagem jovem, Rafael. Linguagem de playlist. Você é um homem casado, vocês estão me discriminando aí, velho. Bem-vindos a mais uma edição do Pop 40 Mundo, Burn the Pop 40. Cara, eu lembro, tipo assim, as lembranças que eu tenho, a influência que eu tenho muito do meu pai, cara, tipo, o churrascão de domingo que fazia, ele escutava muita música que ele escutava quando ele era criança. Então, tipo assim, meu pai, ele viveu no interior de São Paulo mesmo, Martinópolis zona ali. Nossa senhora, tipo, 10 mil habitantes. E o que chegava era assim, era os modão. Então, aprendi a escutar modão com ele, tomar pinga. Sertanejo. E sertanejo raiz. Aprendeu a tomar bem. É. Sertanejo raiz. e Zé Ramalho, cara. Puta, eu tenho uma paixão até hoje. Escutem a Vorrai, que música sensacional, cara. Você é louco, velho. Isso daí é ícone, não, né? Zé Ramalho é indiscutível no Brasil. Então, assim, eu aprendi a gostar desse lado brasileiro com meu pai. E com a minha mãe, porra, ela escutava Elvis Presley, velho. Então, assim, ela que me apresentou mais pro rock e, porra, ganhou minha alma, velho. Eu queria ser o Elvis, tá ligado? Todo mundo queria ser o Elvis. Topetão, virilhona ali, balançando, filho. Vixe. Ah, eu não. Minha primeira imagem do Elvis é aquela dele gordo. Ah, não, não. Peito peludo de branco. Vivendo em Vegas. Esse cara tá no final de carreira vivendo, mesmo. Vivendo em Vegas, não. Nossa não. Senhora. Minha mãe apresentava os vídeos do Elvis quando ela era bonitão lá, galã. Ah, dos anos tá. 50. Não, só fui conhecer isso aí depois que eu já tinha uma idade. Então, assim, eu sou bem eclético justamente por isso. Meu pai mostrava o Brasil, minha mãe o Estados Unidos, o resto do mundo, tá ligado? Então é isso. Cara, a influência que eu tive de música desde criança é que meu pai, antes mesmo de eu nascer, ele sempre trabalhou com música. Uhum. Tipo, ele era meio que, vamos colocar entre muitas aspas, o DJ das festinhas. Ele sempre que levava equipamento de som, fazia... Legal. Da época dele, né? Antigamente tinha as baladinhas deles, né? Então. Com ponche, tá ligado? E... Os caras... Sempre quis ter ponche. Era festa. Aí, isso ele carregou até, tipo, eu quando eu era pequeno, ele tinha clássico dos anos 90, e o pai tem aquela pasta de CD gigantesca dentro do carro. Sim. Então, tipo, tinha mais de 100 álbuns dentro do carro, aí, tipo, isso variava, que eu lembro muito. Eram alguns CD de música eletrônica da época, então, tipo, isso me influenciou, porque... Eu continuo Summer gostando. Summer Electro Hits. Não, Summer Electro Hits veio depois ainda. Eram uns antigos, tipo, totalmente aleatório. Tipo, Eurotrance, negócio era muito negócio. Tosco, tá ligado? Mas eu gosto desse estilo de música até hoje, que tanto que me influenciou muito a gostar de Eurobeat, que é um gênero muito underground. Não, muito não, vai colocar pra tocar essa porra. Mano, eu vou colocar porque tem muita música boa e é música de meme da internet. É, na moral, o Caio pediu, não foi nem eu. Aquele eletrônico era bom, hein? Puta merda, velho. Então, eletrônico raiz. E isso me influenciou a gostar de, tipo, vários outros tipos de eletrônico. Mas também no meio desses CDs tinha, tipo, Rick Renner. Ah, não. Rick Renner é clássico, velho. E, cara, vem um monte de outra coisa. É na palma da bota. É na sola da bota. É na palma da bota. É na sola da bota. E, cara, foi vários... estilos, e tipo, um deles não foi o rock, e foi o que dominou. O rock foi apresentado pelos meus amigos, e isso foi influência já depois um pouco mais velho, com o computador, e a partir da época que eu tive um computador, aí sim eu consegui aprender a gostar de música que eu, tipo assim, agora eu gosto desse estilo, agora eu gosto desse estilo, então depois que eu tive computador que eu conseguia... Ah, me empresta seu CD, eu vou passar as músicas pro meu computador. Achei muita música e separar no LimeWare, velho. Muita música no LimeWare pra colocar no MP3. Puta merda. E, tipo, isso antes da época do MP3. Quando ele liberou o MP3, aí era melhor ainda, porque eu conseguia pegar as playlists, colocar no MP3 e escutar ainda no caminho da escola pra casa. E, cara, depois, eu sei que os CDzão de carro do meu pai e o computador... Depois foram grandes influências no meu gosto musical de hoje. Vai. No meu caso não foi muito diferente não, porque assim, meu pai sempre levou eu e meus irmãos pra escola, nos primeiros anos de escola, né? E, velho, Leandro e Leonardo rumo a Goiânia, eu lembro eu disso também até hoje, escutei véio. Bastante, viu? Nossa, velho. A Via Anguera. mano, era isso que tocava no Brasil, tá ligado? Mano, com Claudinho Buchecha, velho. Também escutei nossa pra caralho. Nossa senhora, velho. Buchecha era foda. Mano, eu lembro que meu pai comprou o primeiro CD, ele comprou o original. Ele só comprava o CD original. Ia lá na Americanas. Antes de fechar e abrir de novo, ele ia lá, porque todo mundo ia lá pra comprar CD original. E ele comprou o primeiro CD do Bonde do Tigrão, velho. Caralho! Original. Véio, se eu procurar pai... ali em casa, deve estar perdido essa porra. Pai, por isso você é funkeiro hoje. Isso aí, ó. Funkeiro pra caralho. Porra, tá gravando Juliette na cara? Na moral, não revela minha identidade, não. Tem que parecer otaku ainda. Ah, verdade. Então, aí depois a influência real aconteceu com a minha madrinha, que ela era vizinha da minha casa, e depois o meu tio, que apresentaram quem? ABBA, Titãs, puta merda, Legião Urbana e... Ô, louco, Titãs é bom, Titãs, pô. Titãs é da hora, velho. Não, eu curto Titãs pra porra, velho. Quem não curte... E aí, tá... e aí? Mano, a ABBA é sensacional, meu Deus. Não, eu ABBA, também. Se você viveu nos anos 90, você escutou ABBA, você querendo pra ou não? Pra caralho. Então, é onde entra o churrascão de final de semana. Ah, vou fazer uma feijão, churrasco, vou fazer qualquer coisa. O que que acontecia? Minha vizinha, minha madrinha, ABBA, o som lá no 90, acordava com isso, irmão. E eu não achava... Eu sabia se gostava ou se queria quebrar o som no meio. É. Tipo assim, eu tô meio indeciso. O que que eu faço, mano? Acordo puto ou já tô beleza? Pô, não, mas é legal. ABBA é foda. Não, então. Aí eu peguei um gosto depois de um tempo. Só que aí com meu tio, velho... Meu tio, ele começou a apresentar já as bandas de rock mais daorinha. Que eu tive acesso ao Titãs, Paralamas, o que tava mais surgindo ali. Depois de pouco tempo, ele já começou a apresentar mais. Que nem Bruce Springs, teve Kansas, velho. Kansas, ele me apresentou Kansas. Aí, Kansas sim, é... Super aí. Netro aí, abraçando. Não, então, eu não sou modinha. Eu escutei Kansas por causa de Supernatural. É não. Modinha, sim. Voltou a escutar por causa de Supernatural. Agroboy, Agroboy. Não, o cara comprou, se fuder, cara. Comprou um carro só por causa de Supernatural. O carro que você comprou mesmo? Sim, é, Kombi. Kombi. Kombi. Kombi do Scooby-Doo. Ah, então, aí depois o Dire Straits, claro. Então, velho, a influência que eu tive sempre foi o rock. Sempre foi bem ligado a isso. Aí quando chegou na escola, fudeu com tudo que foi Slipknot. Aí fudeu com tudo, mano. Ah, falando disso também, o... Que nem eu falei, eu tive minhas influências, assim, com meu pai, com a minha mãe e tal. Só que aí eu passei por várias fases da vida. Quando você tem, tipo, 12, 13 anos, tá na adolescência ali, eu queria catar as menininhas. Então, mano, interior, velho, você tinha que saber sertanejão, sim, tá ligado? É isso aí. Ou você... Então, eu passei uma época só escutando sertanejo. Porra, Gustavo Lima, eu julgo agora, a gente zoa pra caralho, só que eu escutei... Não, mas você escutava Gustavo Lima... pra caralho, aquele do Bará, Bará, Bará, como que é o... Nossa, não. Na época que você escutava Gustavo Lima, era Inventor dos Amores. Ah, não. Não, naquela época, mano, o sertanejo que começou universitário, tá ligado? No já boom. De Jatsu, sei lá. É, Vitor e Léo veio nessa daí. Vitor e Léo veio nessa. Os gordinhos lá, como que chamava? O Faustão e o Fausto Silva. Não, porra. César Menotti e Fabiano. Isso aí, porra, cara. César Menotti. Fui no show do César Menotti e Fabiano em Barretos, velho. Não sabia nem onde eu tava. Não queria estar lá, queria estar jogando videogame. Queria estar jogando Pokémon. Minha mãe me levou pra eu tomando refrigerante, escutando César Menotti. Eu falei, velho, esse povo que bebe álcool, olha esse mato aqui. Aí dá 3 anos, tô lá, louca. Vai dar mais 3 anos, vai estar com o filho, levando o filho. Levando o filho, Então, tipo assim, passei uma época escutando muito sertanejo também, só que eu vendi a minha alma para o heavy metal com lá pra uns 15 anos, cara. Que foi a época bem que, tipo assim, todo mundo que é influenciado por rock, eu acho que jogou Guitar Hero pra começar ali, tá ligado? Então você pega muita influência do Guitar Hero, só que eu tive um amigo na escola, abraço pro Guilherme aí, que ele chegava assim pra gente trocar ideia de rock. E era a única pessoa que eu conhecia que sabia que dava do que pra tava fazer. Falando, tá ligado? Sabia, dava pra ter uma conversa. E falando assim, mano, você gosta do Metallica? Aí eu falo assim, ah, mano, eu gosto, escuta Enter Sandman, que é a minha música favorita, que eu já falei em outros episódios. Só que ele falou assim, então, existe um mundo do álbum inteiro. Foi aí que eu aprendi a escutar o álbum. Ele falou, não existe só essa música do Metallica. Foi aí nesse momento que eu assinei o contrato. Aí eu para vender a minha alma, digital, digitalzinha ali e falou assim, parabéns. Ai, perdida com sucesso. Vai nessa, menina. Aí eu abracei minha adolescência, assim, de rebelde e comecei a estudar heavy metal, cara. E o rock até hoje, tá ligado? Aí é nessa hora que você começa a fazer as coisas que não queria ter feito. Ou queria e não assume. Ah, entendi. Pior que as minhas influências, elas... Assim, de muita coisa, né, que eu consumo hoje em dia, que eu tenho como base, né, tipo, da cultura pop em si, elas vieram por conta das amizades do Marco, né? Porque eu era o irmão mais novo... Clássico do clássico. Clássico do clássico, que a mãe fazia o irmão mais velho. E junto, junta. Nossa, um chato, velho. Você só vai ser seu irmão. Só, nenhuma dessas palavras foram proferidas por mim. Mas queria. Só queria lembrar aqui que quando eu não ia no rolê, os amigos do Mike perguntavam cadê eu. Então, ó. Ai, cara, chato era ele, velho. Eu acho que o chato era o Mike. Mas e aí? Aí, então, tipo assim, muita coisa eu peguei por influência deles. E como o arrombado do André Galindo me influenciou em 90% das coisas hoje, né? O cucu do Caio aqui. Nossa, é um cunhado de bom, viu? Tem um cunhado. Eu comecei a escutar muito rock também. É. Né? E só que o André, ele viveu uma fase da vida dele que é tipo os rock teenager. A né? fase emo da vida fase dele. A fase emo da vida dele, né? Então, ele é um pouco até hoje, né? É, ele é eminho é um até hoje, é. Emo safado. Então eu escutava, tipo, muita banda, assim, tipo, de adolescente mesmo, rock adolescente, né? My Chemical Romance, Blink. É, mesmo, né? All the American Rejects, era só essas bandas, mano, é muito de... Cara, nessa aí eu já tinha vendido minha alma, já. Eu não fui pego por essa onda, cara. Eu já tava escutando coisa pesada. Sun for One. Só que até chegou o momento, né, 2010, foi o momento que eu conheci, que aí eu comecei a vender minha alma também, né? Que era o momento que eu vendi o... Vendeu a prestação, alma, né? O contrato ali. É. Que foi quando eu conheci o Avenged, aí do Avenged eu conheci o Slipknot, aí foi descendo, né? Foi ladeira abaixo. Ladeira abaixo até hoje todo mundo. Aí. Tanto é que eu conheci o Avenged no ano que eles vieram pro SWU, aqui no Brasil. Uhum. Que é aquele evento que deve ser falido já hoje em dia. Não, nem tem mais. E cara, eu não cheguei a ver ao vivo, eu acho. Porque eu não tinha TV... Eu não lembro se passou na TV aberta, acho que não passou. Passou só em canal fechado. Aí eu não consegui ver, aí vi na internet e ficava vendo em loop aquele negócio. Aí comecei a descobrir o show deles, eu acho que é de 2007, que é o último show com o The Rev. Ah, detalhe, eu conheci a banda, deu 2 meses, o baterista morreu. E quem não sabe, eu sou baterista também. Então, já, nossa, aí foi o momento que, tipo assim, metade do meu coração foi na banda, né? Já era, né? É. Cara, eu lembro de várias conversas aí. Ah, tanto que eu comecei a escutar Avenged por causa de você. Então, uma influência. O Avenged era uma das bandas que eu debulhava quase todos os álbuns. Tipo assim, acho que só o primeiro álbum que... Não é com o Matt Sherrills, que é o vocalista atual, que era mais punk, né? Não era nem rock. Era tipo aqueles álbuns gritadão e eu nunca consegui escutar isso, né? Porque parece que a sensação que eu tenho é que minha mãe tá gritando comigo. Aí eu escutava tudo. Comecei, tipo, eu conheci uma banda, eu gostava da música. Era, tipo, era 2 meses escutando. Tipo. Eu tenho a maldição de... Eu não consigo escutar a música mais de... Sei lá, eu não consigo fazer isso que muita gente faz. Que escuta, fica escutando uma música até ela morrer dentro de você. Até você ter raiva dela. Eu não consigo, cara. Tanto que eu enjoo muito das músicas. Eu falo que o Metallica é minha banda favorita. Só que às vezes eu passo meses sem escutar, tá ligado? Uhum. E eu tô sempre em busca de coisa nova, velho. Independente do gênero e qualquer coisa, tá ligado? Atualmente o que rola é o rock indie, né? Que eu tava falando. Sim. Então, tipo assim, eu tô entrando de cabeça nessas músicas, essas bandas novas que estão surgindo. Uhum. E tem muito site que você descobre banda até de cidadezinha pequena, tá ligado? Sim. Que às vezes é uns caras que fazem um som do caralho, só que não tá no mainstream, tipo, não aparece em lugar nenhum. Bem-vindos a mais uma edição do Pop 40 Mundo, Burn the Pop 40. Nessa questão que a gente tem muito contato hoje com várias bandas, com esse acesso fácil. Aí você falou que nem a sua preferida ainda é o Metallica, certo? Isso. Você é a preferida, mas você não escuta ela assim com tanta frequência. Isso. Tá, e pros outros, como que tá isso daí, Mike e Joe? Porque pra mim, velho, eu fiz uma mudança, tipo... É, qual que é a sua banda favorita, Rafa? Vamos nessa. Mano, pra mim foi uma mudança drástica, vou falar bem a sinceridade. Por quê? Eu peguei uma coisa mais harmoniosa, digamos assim. Uma coisa tão trabalhada quanto que a gente já tá acostumado a escutar, que é o rock. Mas eu puxei pra um lado do BR aí. Eu hoje tô escutando demais o álbum do Rosa de Saron. Por conta da questão harmoniosa que tem no álbum dele... ao vivo, o último que saiu. O que eles conseguem juntar com o instrumento e pelo o vocal que é o Guilherme de Sá, mano, na boa, isso daí pra mim fudeu com a vida, velho. É foda. Então, a minha parada com a música, ela tem muito isso, porque como eu comentei que é o negócio das trilhas, eu sempre, tipo, procuro alguma que tenha alguma coisa que me chame a atenção, né? Porque você escuta rock, tipo assim, é o clássico, né? Tipo, é a guitarra, o baixo, a bateria, o vocal. Aí tem os clássicos que agregam, né? Tipo, a maioria das vezes. Tipo assim, ah, tem uma música mais calminha, aí a pessoa usa o violão. Aí, assim, ah, pô, quero... Seria clássico. É, um tom mais clássico, né? É, tem essas bandas que colocam esses outros instrumentos. Aí quer colocar um órgão, né? Aí tem uma gaita. Tipo assim, é meio que... padrão, né, tipo, das bandas elas colocarem isso. No banco de trilha, ele tem muito de, tipo, de pegar coisa que você nunca imaginaria que estaria numa música e os caras colocam. Assim, tem uma música que tem uma trilha, né, que eu coloquei num vídeo que eu fiz recente, que eu preciso escrever um roteiro hoje. Aí eu coloco essa trilha porque essa trilha tá na minha cabeça, tipo, constantemente. E a música é muito legal porque ela começa com um cantar de pássaro, tipo passarinho, tipo natureza e tal. E o cantar de pássaro fica na música inteira. Aí você fala assim, puta, mas deve ser merda. Mas não, os caras não, construíram a trilha de um jeito que o cantar de pássaro faz parte da trilha. E é, eu acho muito foda isso. E também tem meio que canto gregoriano. Assim, porra, cara, a música, é se foda. Ela... a discussão de música boa e ruim é uma coisa. A gente caga a regra aqui, só que. É muito subjetivo. É muito subjetivo porque, assim, cara, se tocou a sua alma, ela cumpriu a função dela, tá Sim, ligado? Sim, exato. Tanto que, tipo assim, mano, eu sou apaixonado com música com percussão, velho. Uh-huh. Tipo, mano, bateria de carnaval, tá ligado? É um negócio que me deixa louco, velho. E é muito foda. Eu escuto monobloco, assim, acho que toda semana, tá ligado? Então, tipo assim, mano, tem que mexer com você de algum jeito. Sim. Música boa é isso, independente de gênero, independente de qualquer porra, independente de letra, velho. Nossa senhora, você falou bonito agora, Clay. Tá vendo? Primeira vez no podcast, grava essa porra aí, velho. Filha da puta. Tanto é que tem uma parada que tá. Que tem um jogo agora, que tá todo mundo falando da trilha sonora do jogo. E é. Tem muito isso, né? Tipo assim, as trilhas sonoras saírem do jogo e irem pra. Elas se tornarem meio que independentes. Uma entidade diferente. E tem um jogo que lançou recentemente, que é o Gris. Que é que o jogo, tipo, ele é foda, ele faz uma analogia com o mundo que é. Você vê uma explicação, né? Tem uma explicação do Cellbit sobre esse jogo. Você vê a explicação, você chora, né? Tipo, vendo sobre o que o jogo retrata. Só que a trilha sonora do jogo é aquele negócio que você, tipo, nossa, sabe aquele momento deprê do filme que você chora junto com o filme? Sim. Sim, sei lá, tipo, Toy Story, vai lançar o Toy Story 4 agora? Isso. Vai lançar o Toy Story 4, aí o Buzz vai morrer. É a música que vai tocar quando o Buzz morrer? Para de dar spoiler, filha da puta! É basicamente isso, cara. Tipo assim, aquela música fala assim, puta, cara, tô triste porque morreu, mas, tipo assim, me traz tão boas lembranças, tipo, de vários momentos que já passou junto. Sim. Esse o tom que as músicas dão no jogo. E é foda pra caralho, não é? não tem violão, não tem teclado. Sim, tem uma... deve ter tipo, algum instrumento de percussão que é mais pra dar só aquele grave. Só que é muito mais coisa de efeito digital, de computador, do que de instrumento clássico, né? É, e usando essa consideração, Diogo, hoje tem muita coisa digital. Só que o que aumentou de pesquisa é justamente o antigo, que nem você comentou da gaita. A pesquisa, uhum. As pesquisas hoje, que nem o blues sempre usou muito gaita. E tem aumentado bastante a pesquisa. Que nem, eu sou uma das pessoas que entra nessa estatística. Eu tenho pesquisado muito porque eu tô explorando demais essa área. Eu achei foda. Na área de blues, assim? Aham, uhum, sim, demais, velho. Porra, BB você King, também é uma influência, cara, sobre isso, né, Caio? De porra, blues. Porque, tipo assim, eu sou aficionado pela história do rock and roll, tá ligado? Sim. Então, assim, eu sempre estudei. E, mano, rock and roll, country blues misturado virou uma maçaroca, velho. Então, assim, eu aprendi a escutar muito blues. Que é isso que eu falo, tipo, é buscando música, cara. Aham. Uhum. BB King é... Nossa, BB King foda. É do caralho, velho. São uns caras muito bons, tá ligado? E vocês acham que isso é uma parada que mudou muito, tipo assim, das músicas... Sei lá, tipo, colocar nem da nossa infância, né? Porque da nossa infância reflete muito o que os nossos pais escutavam, mas... Das músicas da geração passada, que é a geração dos nossos pais, sim, pra nossa geração, já mudou muito essa questão. Não, cara, só o instrumento, mas como a música é retratada. Sim, mudou muito. Mudou bastante. Porque a música, ela é nada mais do que um retrato da nossa realidade, tá ligado? Então, assim, trabalhando em décadas, vamos botar. Cada década, a humanidade está passando em fases diferentes da vida. Tanto que, quando tá tendo guerra, geralmente nasce bandas que... Pô, Rage Against the Machine, tá ligado? Bandas que batiam de frente com o sistema e falavam coisa pra caralho. Sim. Geralmente é isso. A gente gosta de rotular os gêneros, né? Não ia fazer piada nenhuma. Geralmente a gente classifica os gêneros. Ah, acabou o punk, começou o grunge. Acabou o grunge, começou o nu metal. Só que, mano... É tudo rock. É tudo parte do mesmo e retrata a realidade que a gente vive. Tipo, Brasil. Brasil teve épocas que o rock and roll invadiu aqui, pô, Mutantes, que era o rock psicodélico da época e tal. Só que atualmente que a gente vive, mano, é o funk que tá rolando, tá ligado? Por quê? É um jeito da representatividade da periferia. Sim. Que não, é o que tá em voga atual. Mais, Caia. Eu digo mais, eu acho que tem não só o funk, mas tudo tem se voltado ao pop. Isso assim, você vê do rock voltando ao pop, como o sertanejo voltado ao pop. Sim. Ah, o que eu diria é o seguinte, tipo, isso não é uma especificidade do rock. Tipo, todos os gêneros têm eles acompanham a sua fase. Se você for acompanhar dentro do rap, também tinha o pessoal fazendo o seu protesto dentro do rap... Sobre a mesma coisa que o rock fazia, só que no seu estilo musical. Seu estilo. Isso em todos os estilos. O que diferencia hoje é que são vários gêneros tendenciados ao pop. Naquela época, tipo, eles faziam a sua crítica, que é diferente. Hoje o gênero tá sendo voltado pro pop. Isso, tipo, sertanejo, rock. Eu discordo. Porque eu acho que isso é simplesmente uma visão geral que todo mundo tem de que tudo é voltado ao pop. Mas não, se você fechar o escopo pra outro lado, você vai ver que nem tudo é centralizado pro pop. Você vai achar bandas que ainda têm as suas raízes no rap, tem as suas raízes no rock, tem as suas raízes no estilo que ela quer ter. Mas só que como a gente é bombardeado por informações de... Ah, essa banda grande que todo mundo acompanha, que ela faz sucesso pra caramba, ela tá lançando um álbum pra o quê? Pra ter o maior número de pessoas escutando ela, pra, querendo ou não, retornar lucro. E isso faz o quê? Ela ir em direção ao pop. Não, o que eu digo é assim, não que no caso aí não exista. Isso que você falou, de fato existe... Mas o que é jogado dentro de mídia, eu vou colocar um exemplo aí, as rádios, tá sendo voltado, assim, grande parte do que é publicado, dos artistas, está voltando para essa questão do pop. Aí entra naquela questão que a gente vê no filme lá do Nasce Uma Estrela. Mano, às vezes, justamente por querer o retorno, deixa de ter a autenticidade e volta para alguma coisa que possivelmente tem retorno. É isso Sim. que eu vejo. Não significa... É de manter a máquina girando, né, Rafa? Isso, exato. Agora... É, isso aí mata talento pra caralho, Não, véio. Muita gente que se perde... Eu concordo com você, velho. O pop, ele domina porque é o que gira grana. É o que dá dinheiro. Se tá vendendo, é o que vai ser feito. Então, nego são vai... músicas fáceis, né? O pessoal vai torcer essa toalha até não ter mais um centavo pra cair. Exato. Aí é onde eu entro no time do Caio. Antigamente, tinha-se qualidade. A autenticidade que os caras tinham era inabalável, velho. Eles conseguiam produzir coisas de qualidade surreais, velho. Mas é porque, o que eu acho? A gente, pelo menos o que a gente tá vivendo agora, é uma década muito diferente que nunca vai voltar a ser o que era antes. Quando você imaginar que um cara de Martinópolis iria ser fã de K-pop? Não, nunca. Só em 2000, só agora, nos anos 2010 pra frente, que isso é possível. Por quê? Graças à internet e globalização. Todo mundo consegue gostar de tudo, de qualquer parte do mundo. Então, o que eu acho é que isso não acontecia antigamente porque não dava, não tinha meios. As pessoas não tinham informação. Então, a pessoa que era criada numa cidade que só escutava um tipo de música, ela querendo ou não ia acabar gostando daquilo de lá. Mas o lance que o Rafa tá falando é justamente assim, o que a gente tá vivendo agora é a música sendo guiada por fórmulas de sucesso. Sim. É, ao contrário de antigamente, que era o quê? Era a ousadia do rolê, tá ligado? Isso. Do rock, do country, do blues. Por isso que era falar assim, mano, tá ligado seus padrões? Soca eles no cu que eu vou fazer música, velho. Vou fazer que minha alma mandar, tá ligado? Por isso que o indie tá tão em alta. Pô, porque sim, é o sim. que volta pra nesse estilo, que é o cara fazer o que ele gosta. Ele fazer a música por ele acreditar na música, não por uma música trazer número. Isso, você falou perfeitamente agora, Mike. É justamente isso, velho. Ele fazer porque tem a paixão daquilo. Ele sabe o que ele tá fazendo ali, velho. Hoje não tem alguém que determina, ó, faz isso porque isso aqui vai te trazer dinheiro, meu irmão. Então, esse é o ponto. Ele fazer o que gosta, o que ele acha, que ele defender o ideal dele ali e com isso trazer o retorno, que é o que tá faltando, velho. Autenticidade. Então, vamos esperar por tempos melhores que virão. Pode ficar tranquilo. Bem-vindos a mais uma edição do Pop 40 Mundo, Burn the Pop 40. E trazendo o meu ponto, que eu queria discutir aqui, pra ver se vocês acham que isso é válido ou se tá errado, porra. E tá errado, porra. Tá errado, porque, porra. Tipo, eu, a partir de que tive acesso a computador, então tive acesso às músicas que eu queria escutar, e uma das primeiras, e a minha favorita hoje, é Linkin Park. Sim. Então, isso não é na raiz do Linkin Park. Hybrid Theory e Meteora ali estourando. Nossa, não. Nesse ponto eu tenho que concordar com você, porque das minhas lembranças que eu tenho sobre música, Meteora tá no meio, velho. Não tem como escapar. Fui altamente influenciado pra escutar Linkin Park por causa da Dona Leoa e o Michael e o Joe. Você escutava na época. Escutava, até você. Até eu perceber que você estava 24 horas no meu ouvido. Aí eu... Aí, não, mas eu escutava por causa dele, mas aí, você escuta isso até hoje. Aí, né? Tipo, não só Linkin Park, é lógico, eu não escuto 24/7, porque não é possível. Se não escutava. Tem um meme que os caras falam que eu escuto toda hora, eu não posso colocar uma música e os caras falam, de novo, não sei o quê. Não, eu escuto, eu tenho as minhas playlists, mas o problema é que eu estacionei nelas. Eu tenho as músicas que eu gosto... Elas podem, pra mim é atemporal. Se a música, eu gostei da música, eu vou escutar ela, mesmo se ela lançou em 2006, eu escuto até hoje. Tá, mas pra é que na verdade, ô Maicon, na sua questão... Na real, né? Ele não estacionou, não. Não deu, não deu. Não, é porque assim, eu tenho que concordar numa parte com você, que você é fã do Linkin Park. O Linkin Park tem uma variedade imensa de música nessa questão, né? De ter um mais pesado e outra mais calminha. Então acho que você consegue até ficar nisso daí mesmo, velho. Eu já fiquei por muito tempo. Então, não, mas não é só o Linkin Park. O Linkin Park foi simplesmente pra trazer o ponto que eu quero. É tipo, se as pessoas... Eu acho que não é possível que eu seja a única no mundo. Tem várias. Que tipo... Ela gosta de uma música e pra ela não tem muito interesse. Ela alcança novas músicas, mas é, tipo, muito pouco. Ela não vai atrás. Nossa, vou agora procurar no Spotify músicas novas de, tipo, sertanejo. É, aí o cara vai atrás. Faço, é. Não, mas tem gente que não vai atrás. O lance é, você não enjoa nunca das suas músicas? Não, não é que não enjoo. Aí eu criei um sistema. Eu tenho bastante música que eu gosto. Então eu separo por playlist. Aí que as playlists me salvou. Ah, tá. Eu tenho o dia que eu quero escutar o Linkin Park, eu vou lá e coloco. Ah, eu quero escutar um CD do Linkin Park, eu vou lá e coloco aquele CD do Linkin Park. Ah, tem dia que eu quero escutar uma playlist que eu fiz de Linkin Park e mais outras bandas da época, tipo Avenged, Sum 41, tipo todas essas bandas de Guitar Hero. Coloco lá, playlist do Guitar Hero e toco as playlists do Guitar Hero. Aí, agora com o Spotify facilitou, eu vou lá e coloco. Quero escutar a playlist do GTA San Andreas que tem as músicas das rádios, que é da hora pra caralho. Uhum. Vou lá e escuto, porra, aí me bate a viagem do GTA San Andreas. Mas se eu descubro música nova, é porque eu tô procurando coisa antiga. Saquei. Então é música que eu já conhecia, eu só não tinha na minha playlist. Mas daí, tipo assim, música nova atual não rola. É muito difícil. E é você muito queria difícil. Saber se tava errado? É, se tá errado, sim, porra. Não, é, o lance que eu falei, velho, se é isso que te toca, tipo, foda-se. Porque tem gente que se vê na obrigação de, tipo... Ah, eu... Tem muita gente que no rolê, tipo, chega a ser... O cara chega a ser... Já vi gente que reclamando. Pô, eu chego no rolê, eu não posso colocar uma música velha. Que os caras querem me matar. Se eu coloco a música sim. que tocou no verão de 2015, já sou sacrificado, já. Então, mas aí é que tá parado. Eu acho que você não... Eu acho que você não tem esse negócio, tipo, de não escutar a música nova. É que você não escuta a música nova... Quando ela tá nova, tipo assim, você vai escutar a música nova quando ela já tá velha. Não, entendeu? Não é isso, não. Eu acho que sim, porque, tipo assim, pega como exemplo o próprio Linkin Park. Se eles, agora não mais, né? Mas, tipo assim, quando eles lançaram as músicas recentemente, na época eu acho que você pode até, tipo, ter Linkin Park não entra no caso, mas dando um exemplo. Pode até não ter escutado. Só que hoje você fala assim, puta, eu escutei essa música quando lançou e a música era boa. Não, o lance que ele tá falando é, tipo assim... Puta, vou procurar uma banda nova. Nossa, não. Será que é legal? Essa aqui é legal, vou colocar na minha playlist. Isso não existe pra usar. É muito difícil. Então não, seria, muito difícil. A diferença dele seria isso, essa. Isso eu entendi, mas eu falo também, por exemplo, ele escutou a música tipo, na rádio agora, só que ele fala assim, puta, legal essa música. Só que ele caguei pra música. Realmente não procurou, só que daqui 3 anos ele fala assim, puta, quando eu tava indo ali comprar uma coxinha, eu escutei essa música. Então essa música é legal, eu escutei no passado, então vou colocar na minha playlist aqui. Ah, mas isso aí é muito... Aí muito complicadinho, nicho, Mike, né? Você é muito complicadinho. Não é desse jeito. Sou psicólogo não, caralho. Ele complicou pra caralho. Mas tem muito disso. E se eu tô errado, foda-se, tô errado mesmo, cara. Tá errado. Bom, a gente já falou do que influenciou a gente, do que a gente curte. Mas e as merda, velho? E as Nossa bandas senhora, que a gente não curte, dá pra fazer velho. Um episódio só de música agora, merda. É agora que eu mato todos os cursos que eu falei que não tem música ruim. Que tem sim. Que tem sim. Foda-se. Eu tô curioso. A minha opinião. Os outros, foda-se. Solta, Caio. Qual que foi, mano? Eu tô curioso pra escutar a sua resposta, velho. Ô, mano, na moral. Eu tenho um ódio eterno. Acho que desde de criança, desde quando eu comecei a escutar essa bosta, que eu sempre podia achar uma merda, que é Nickelback, velho. Ô, louco, ô, louco. Puta que pariu, banda merda de duas músicas do meu ovo direito. Mó da hora. Na moral. Mano, é muito ruim. É muito não, ruim. Não. E tá lançando música ainda, essa porra. Não acabou. Ah, mas vai vir no Rock in Rio, velho. Não, tá todo errado. Mundo quer saber das duas músicas antigas, de 2007. Só tem duas músicas bosta, que é Photograph e How You Remind Me. Acho que é só You Remind Me. Que música, mano, é insuportável. Coloca um trecho aí dessa bosta. Na moral. Look at this photograph. somebody who makes me laugh. How did our eyes get so red? Mano, não é boa, velho. Ah, não, é da hora. É da hora. É boa. É da hora. O jeito que o cara canta é. Eu preciso. É não, eu prefiro escutar qualquer outro nota bosta. Tipo, menos o álbum novo do Arctic Monkeys. Não, eu escuto. Já caguei nele, mas eu escuto. Não dá nada. Melhor que o Nickelback. Na moral, o Nickelback, mó top. Parece que o cara acabou de acordar e tá cantando. É. Tá com um bigarro na garganta. Tá look at this photograph. Nossa, vontade de morrer, velho. Que limpeza, velho. Os americanos também tem um ódio mortal desse filho da cara, puta, velho. Cara, muito chato, mas e aí? Semeia um ódio, não deixa só eu aqui. O que vocês odeiam? Cara, como o lindo do Ayrton já falou aqui nesse episódio, eu, de um tempo pra cá, eu tô criando um ranço também. Ai, meu Deus do céu. Ana Vilela, Ana Paralela, Três Balas, nossa senhora, cara. Essa onda good vibes, mano, o mundo tá indo pro caralho, tá todo em depressão. Que porra de good vibes? Pô, 2018? A dentadura começou. Bala, mano. Dentadura. Não dá, não, cara. Eu não aguento essas músicas porque, cara, estão tentando tochar esse negócio do nosso rabo. Que é tipo quando o Luan Santana lançou, né? Meteoro da Paixão. É, sim. Ah, era boa, aí, legal. Era legal, concordo. O problema é quando tocou pela milionésima vez seguida. Parecia aí, tipo o filme do Dois Filhos de Francisco, uh-huh. Que o pai comprou 750 milhões de fichas e ficava toda hora ligando na rádio pedindo a mesma música. Foi a versão musical de Lagoa Azul, velho. Isso, exato. Nossa senhora. É, Trembala legal? Tem uma mensagem legal? É legal, as primeiras duas vezes, depois não é mais legal. Mas sabe o que acontece? É o que o Rafa falou muito sobre o jeito que é criado música agora. Tem a fórmula Rick Bonadil. Que aí todos os caras do Brasil entram nessa bosta e fica a mesma coisa. Tipo o Vitor Clay lá, o Do Sol. Que porra dessa música do Nossa, inferno. Não me lembra dessa porra, não. Eu acho que tocou milhares de vezes no aí rádio. Agora eu tem raiva. Um subtema que é pegar essas músicas, aí mandar o Vintage Culture fazer um remix dessa porra. Eu gosto do Vintage pra caralho, mano, tá fazendo essas merda aí. O pior pelo amor de Deus. É que a batida é boa. Aí a hora que o cara começa a cantar, você fala, não, fica quieto, cala a boca, nesse velho. Eu concordo com o Ayrton novamente. Que ele fala que misturar música não dá certo. Dá certo, dá certo. Cada dá um certo, seu sim. Canto. Tá, seu canto. Tá aí o Jay-Z e o Linkin Park pra provar você o errado. Linkin Park, e não escuta não. Só fala Linkin Park, safado. E o C, Rafael, de ser meio ódio. Eu vou meter o pau, velho, com certeza no Detonautas, velho. Nossa senhora, eu gosto de Detonautas, velho. Só porque os caras são comunistas, safado. Eu sou comunista, né, meu? Cara, assisti dois shows do Detonautas, foi legal o show dele. Não, foi da hora. O show foi dele da foi hora. Foda. Quando eles estão tocando as músicas antigas, é da hora. É. Na hora que o cara abre a boca pra fazer discurso de política, aí dá vontade de dar um tiro na cabeça. Ah, não. Foi legal porque você tava bêbado, Caio, na boa. Tá, mas né, isso aí ó, deixa eu não coisas... tava e curti também. Aí, ó. Mano, deixa até o show do Fresco legal, velho. Mas que música você não gosta deles? Todas. Não, ah, volta e fala o músico, filha da puta. Deixa. Mano, porque assim, eu comecei a escutar eles quando eles começaram a tocar no Band Kids. No do Band Kids, caralho. Eu tô com o coach. Você cagou pra sugestão do Caio. Eu comecei a escutar eles na época que tocava no MTV, que era Quando o Sol Se For. Na época, você fala, caralho, que massa, tal. Mano, mas você passa o tempo, você fala, mano, peraí, velho. Ah, saquei. Envelheceu mal, então, pra você? Não, é tipo assim, não é igual o vinho. Ele envelheceu, mas te mostrou verdades. É diferente, velho. Ah, tipo assim... entendeu. Já nasceu morto, já. Na verdade, isso foi uma bosta. Você que foi o iludido na época. Ah, saquei. Você saquei. Que não tinha bom gosto suficiente pra ver que a banda é uma merda. A MTV abriu portas da percepção, acho que pra todo mundo que escutava via todos os clipes, né? Menos quando eles começaram a lançar o Restart, que fudeu a nossa adolescência. Acabou. Geração do Restart toda estragada. Caralho, Dona Leoa tinha calça, acho que de 9 cores diferentes. Puta que pariu, então véio. É tipo isso. Agora eu fiquei com raiva de Detonautas, viu, Rafael? Obrigado, culpa da MTV. Detonautas e Restart. Detonautas. Detostart, porra! Não dá não, velho. Detostart. Não fala mal de Skank, filha da puta. Não, como é que eu não tô falando aquele. Ele crucificou... Mamonas. Ele crucificou Mamonas pra falar bem do quê? Como é que era? Qual que era a banda? Do... Porra, Mamonas é uma bosta. Não era Skank. Como é mas que vai, era? Esse aí... Skank? Escutem outro episódio. Pelo amor de Deus, cara. O cara não tem... Cara, o meu ódio veio recente. De experiência vivida. Porque eu fui na porra do último show do Linkin Park. Aí antes de abrir, veio a porra do Slayer. Nossa, não fala mal, cara. Caralho, velho. Eu não sei o que odeio mais. A música do Slayer... Ou o fã do Slayer, velho. É o fã do Slayer. O problema é o fã do Slayer. Ah, é o fã do Slayer. Eu odeio o cara que é daquele Michael. Jeito, que gosta daquela banda. Eu não sou daquele jeito. Eu não odeio, posso gostar da banda. Eu odeio você. Porque estávamos juntos nesse show e eu fiquei preocupadito com a sua sobrevivência. E é lógico. Parei de curtir o show, porra. É lógico. Você devia estar preocupado com a sua própria sobrevivência. Você sobreviveu por causa de Deus mesmo. Mas eu tava, impossível. Eu tava sendo quase pisoteado, mas tava com a mão levantada pra cima cantando Rain in Blood, porra. Eu quero que se for pra acabar o mundo. Mano, e tava acabando. Tava quase todo mundo sendo pisoteado. Tipo, 30 mil pessoas sendo pisoteada, velho. Então sua raiva pelo Slayer é real e genuína. Mano, é... Porque não faz sentido, ó. A música pode até ser boa, hein? Alguém deve gostar dessa banda. Eu não gosto, é possível. Porra. Não Fresh é possível metal, os caras tá tocando até hoje sem ninguém Big gostar. Big Four ali, cara. Beleza. Mas o fã é tão filha da puta daquele jeito, porque se eu gostar da banda, eu automaticamente sou um fã. Então, eu não quero me comparar a esse tipo de pessoa. Saquei. Bando de filha da puta. Por isso que o Caio também é um arrombado. Tá falando isso porque ele é Linkin Park. Porque se fosse Linkin Park, César batendo cabeça de todo mundo, aí tudo bem, tá porque bateu aí a cabeça. Aí pra abrir roda, pra aí abrir roda. A cabeça. Agora na edição a gente coloca todas as vezes que o Mike falou Linkin Park pra ele falar no final que não escutou no dia, filha da puta. Eu não escuto. É só acompanhar o meu Spotify, eu não escuto. Tá bom. Every time I do, it makes me laugh. Every time I do, it makes me. Até hoje é Linkin Park. Não, mas o Linkin Park? O Linkin Park? Linkin Park? De Linkin Park? Então, o Linkin Park. O Linkin Park. Até hoje é Linkin Park. Linkin Park. Linkin Park. Linkin Park. Linkin Park. Linkin Park. No! God, please, no! No! No! No! Esse podcast foi editado por Time Criativo. Soluções em audiovisual e podcast.